Ash, você tá me assustando. Tá bom, Cissa, eu não vou falar mais de pokémons fantasmas. Vamos ver agora o que a minha Pokéagenda fala sobre o Mewtwo. O Mewtwo é o pokémon número 150. Ash, o que é isso? Ah, cuidado, Cissa. Nós estamos sendo atacados. Atacados? Você não vai me dizer que são os fantasmas, né? Que é isso, gente? Parece abelhas gigantes. É um enxame de Beedrill. Beedrill? O que eles fazem? Eles são perigosos. O Beedrill é a forma evoluída do Weedle, seguindo seu estágio de Kakuna. Aí eles viram Beedrill. A sua picada é dolorida e venenosa. Ai, meu Deusinho, agora? Ah, não. Não o quê? Isso não me deixa nervosa. O que foi que aconteceu agora? É que na correria eu acabei esquecendo todas as minhas pokebolas lá no estádio. Não tô acreditando. Você quer dizer que você não tem nenhum pokémon à mão que possa nos ajudar a sair dessa? É isso mesmo, Cissa. Ai, agora, Ash? O que, que a gente faz? Não dá pra gente usar o Pikachu? Não, ia ser muito perigoso pra ele. Eu não posso expor o Pikachu assim. Ele acaba de vir de uma batalha e agora ele tem que descansar. E nesse caso, o que, que a gente faz? Rápido, Ash, eles estão chegando! Só vai ter um jeito da gente se defender, Cissa. E que jeito é esse, Ash? Corre, Cissa! Corre muito! Corre, Pikachu! Corre, corre! Conseguirão nossos amigos se salvar do ataque mortal dos Beedrill? Essa é uma história a ser continuada e que fica para o próximo número da série Os Segredos de Pokémon Capítulo 2. Vem aí a continuação das incríveis aventuras de Ash, Pikachu e Cissa. Não perca, nas bancas, o final deste eletrizante episódio. Eu escolho você!